E aí, meu amigo Fernando Seco, conta pra mim que outra grande pergunta a nossa galera aqui do podcast sempre faz pra gente. Pois é, nesses 8 anos aí, uma das perguntas mais frequentes é como você consegue ir pra indústria internacional? Como você consegue trabalhar com as grandes empresas de games do mundo inteiro? É verdade, rapaz. Nós aqui do Canadá, trazendo esse conteúdo pra galera do Brasil, e no Brasil mesmo eles já têm cursos especializados, como, por exemplo, o curso do Senac Graduação, que pode trazer pra eles o diferencial que eles precisam para chegar na indústria global dos videogames e de várias outras áreas que o Senac Graduação oferece nos seus cursos. Esses são mercados de trabalho, obviamente, muito disputados. Hoje em dia, você disputa o mercado de trabalho com gente do mundo inteiro, não existem mais essas barreiras. E para isso, o Senac Graduação, nos seus cursos, oferece dois grandes diferenciais, que são a formação para a liderança e a atitude empreendedora. Quando você faz um curso de graduação do Senac, você está participando ali da vivência universitária. Você está envolto num ambiente que vai te ajudar a se tornar um líder e um empreendedor na sua carreira que você escolheu. E o que é atitude empreendedora? Atitude empreendedora não é só você ter o seu próprio negócio. Dentro de uma empresa grande, como a Electronic Arts, onde a gente trabalha, a atitude empreendedora, essa proatividade de correr atrás das soluções, é uma característica muito importante, né, Fernando? Quando a gente vai procurar um candidato aí, vai contratar alguém para nossa empresa, sempre chama a atenção quando aquela pessoa tem o aspecto da liderança e do empreendedorismo, não é? Exato. Não só porque você procura alguém que possa também liderar o seu time, mas você gostaria que tivesse, as pessoas fossem independentes suficientes para conseguir estudar, chegar nas suas próprias conclusões, apresentar novas soluções para os times e ajudar ao todo que a gente chama do estado da arte de games ir para frente, sabe? Exatamente. Então, mais um diferencial aí para você que procura entrar no mercado de trabalho que o Senac Graduação te oferece. Lá você vai pro aprendizado além da aula, você vai realmente desenvolver projetos reais em paralelo com o conteúdo teórico que você está aprendendo na sala de aula. As inscrições para o primeiro semestre de 2019 já estão abertas. Quem quiser é só entrar lá no sp.senac.br/graduação e olha que são quase 40 cursos oferecidos lá pelo Senac. Então eu entrei no link aqui para dar uma olhada, Fernando Seco, e olha, tem muita coisa legal. Tem desde jogos digitais, que é a nossa área, a nossa casa, até gestão da tecnologia da informação, gestão de recursos humanos, gestão financeira, design, audiovisual, arquitetura e urbanismo, análise e desenvolvimento de sistemas e muitos outros. São, como eu falei, quase 40 cursos que você encontra lá no sp.senac.br/graduação. E aí, Fernando, não tem mais desculpa para não correr atrás do seu sonho no mercado de trabalho, não é não? Não, não tem desculpa não, que se a gente tivesse isso, o que, 10 anos atrás, quando a gente começou, isso seria uma coisa muito incrível que a gente não tinha oportunidade. E eu acho que se você não tá abraçando essa oportunidade aí, você tá perdendo. Exatamente. Então, quem quer saber mais, é lá no sp.senac.br/graduação, que você vai conhecer os cursos do Senac Graduação.